Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite. Você já pode e deve participar do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Boa noite, certinho, cara? Fala, Malval, beleza? Beleza pura, né? Temos uma vinheta nova, né? Temos sim. Pau nela, por favor, no bom sentido. Eu sou a Mariana, sou feito cultiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão. É de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Ronca, ronca. Oi, FM. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Espetacular Booker T and MGs, considerada por muita gente graúda a principal banda de todos os tempos no sentido do instrumento mesmo. Booker T no teclado, Donald Duck Dunn no baixo, Steve Cropper na guitarra e Wal Jackson na bateria. Segundo os entendidos, nunca houve uma banda com tanto cascudo junto, meu amigo. E coincidentemente, hoje nós temos um tecladista aqui no estúdio da UFM ao vivo. Vamos perguntar se ele, a nível de gente quanto pessoa, como tecladista, é chegado num Hammond. Chegava num Hammond? Muito. Tem um som inconfundível, tem um balanço fantástico. Eu cheguei a tocar em alguns discos que eu gravei o Hammond. Quer dizer, eu acho que é um instrumento daqueles que tem uma personalidade absurda. E o que a gente ouviu agora é fantástico. E tanta personalidade que nunca saiu da onda, né? Nunca saiu. Exato. Hoje, tudo que um tecladista quer é ter um Hammond original. Não tenho dúvida. Tem esses instrumentos que não saem, né? que não são datados, né? Tem aqueles que ficam datados. É, e tem os outros que ficam, como o Harmon, como o Rhodes. Enfim, são coisas que chegaram para ficar mesmo. Isso aí. Que pressão, hein, meu amigo? Alcir, além da vinheta nova da novíssima geração de ouvintes do Ronca Ronca, tem ela aí de novo? Tem ela aí de novo, da garotada? Eu sou a Mariana, sou pintor cultiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Espetáculo, hein, meu amigo? Mas temos uma outra vinheta. Oi, aqui é o Marcos Valle e estarei em breve no Ronca Ronca aí com vocês. Aguardem. De novo, você. Oi, aqui é o Marcos Valle e estarei em breve no Ronca Ronca aí com vocês. Aguardem. E aí, Marcos, podemos considerar a sua promessa uma realização da UFM do Ronca Ronca? Podemos, inclusive, vou te dizer uma coisa pra você. Eu cheguei muito cedo aqui para te visitar. É que eu tava aqui debaixo da mesa, dormindo aqui. Mas podemos sim, já estamos aí, estamos nessa. Já estamos, já né? Já estamos, já falamos do ramo e tudo. Marcos Valle, essa lenda da música brasileira, dessa música planetária, dando essa satisfação gigante ao UFM, audiência do programa. Estamos ao vivo aqui, não vamos prender o Marcos muito, ele veio mais reconhecer o terreno, mas participe, gostei, audiência. Hein? Marcos gostei. Valle, que nós falamos já várias vezes aqui no programa, acaba de ter uma caixa de grande parte de sua discografia lançada no Brasil. Aqui com a gente. O e-mail é roncaronca@oifm.com.br para você fazer alguma pergunta ao Marcos Valle enquanto ele está aqui. propio corazón, las calles mi vieja ilusión, el amor aún es mi canción, la canción de una mujer que yo espero en un rincón, mi torpe erupción, eso es por vos, dígame quién sos vos, ahora que mi vida quieres tu vida y ya no estás. Ronca, ronca. Tenho só um coração. Alcir Reis, vem mais um pouquinho pra mim, estamos ao vivo, tá? Muito obrigado. Isso, beleza. Agora olha a coincidência, hein? Nós chegamos aqui, o Marcos Valle tava tirando um berço, tirando uma soneca embaixo. Embaixo da mesa? Da mesa do estúdio. Tirando um tranquilo, né? Muito. Falei, porra, vamos ficar aí pra fazer essa. Ué, você me acordou de nem teu fio. Essa introdução ao Ronca Ronca. Nós estamos falando do Ramon. Coincidentemente, eu tinha separado uma música do novo disco do Vanguard, que eles, uma banda recente, entre ásperas, que usa o Ramon. É. Exatamente, caindo como uma vulva em cima do que nós estávamos falando. Do Ramon nunca ter saído da cena, né? Pelo nunca. Contrário. É. E tem o seguinte, que a gente estava falando aqui no intervalo. Existem certos instrumentos que eles precisam que seja ele mesmo. Lógico que você tem hoje mil teclados que tem som, como do Ramon, como você tem do Fender Rhodes, do Rhodes, né? Mas, cara, tem um lance, não sei o que é, um lance emocional, que tem que ser ele. É igual um piano acústico. Piano acústico, você tem um som. Você tem som de piano acústico, mas acontece que ele tem um lance que tem que ser ele. Então, Ramon, é isso, é esse som que tá aí. Isso aí, ó. Cara, muita coincidência mesmo. A gente falar do Ramon e ter o Vanguard exatamente pois é, usando. Exatamente, essas coisas vão acontecer. Mas essa história do instrumento não é uma característica de cada instrumento, seja um saxofone, um contrabaixo, ou você acha que o teclado ele guarda mais essa alma? Não. Devido à tecnologia? Eu acho o seguinte, eu acho que logicamente todo instrumento ele tem sua característica. Mas eu digo o seguinte, o instrumento que é mais substituído é o teclado, se você pensar bem. Quantos teclados tem que sair pelo mundo? Então, aí é ali que a gente tenta achar coisas. Por quê? Porque são mais fáceis de carregar e tal. Os instrumentos de sopro são difíceis, você não vai substituir, tem que ser instrumento de sopro mesmo. Então, no caso dos teclados, é que eu acho que você é ali que você sofre mais essa coisa, principalmente, engraçado, você do Ramon, que a gente estava falando, do Rhodes e do piano acústico. São três instrumentos que eu acho que a gente perde muito. Sintetizadores, você até já consegue Moogs, essas coisas todas, mas mesmo assim eu prefiro o original. Mas o Ramon e o Rhodes que a gente está falando aqui, eu acho que é necessário verdadeiro. Olha sem, só, sem silicone. Nós estamos falando de um outro instrumento que está aqui na minha mão, eu estou te fotografando nesse exato instante, que é a fotografia. É fotografia. Que passou por essas modificações tão profundas, né? Exatamente. Na sua alma, como nós estamos falando do instrumento. É. E a fotografia digital hoje, se você comparar com a capacidade de você guardar uma imagem com aquelas características da fotografia não digital, não vai chegar. Não. Nesse exato instante, eu vou fotografar o Marco. Vamos ver. Para isso está. Gostei. Exatamente. Gostei. Não, mas aí tá sempre. Tem coisas, tem certas coisas modernas que, cara, eu adoro, você sabe disso. Sim, tô bom. Mas insiste, eu acho que exatamente você fazer esse equilíbrio entre o que é novo, que funciona pra caramba, e o que era importante e juntar as coisas, cara, eu acho que esse é o segredo de você achar o equilíbrio de tudo na vida. Ronca Ronca é o FM recebendo Marcos Valle, essa lenda da música planetária, como eu já falei, ao vivo até você aguentar, tá, Marcos? Eu tô aguentando uma boa. Tá tranquilo? Manda um abraço pro Billy Bacon, seu fã fissurado, que é essa ô, hora Billy. Lá na reserva, lá depois de Osasco, ali perto de Vargem Grande. É? É, Billy. Mandou uma mensagem dizendo, porra, eu amo o Marcos Valle, eu quero ir pra aí, mas ele não tem como vir pra cá agora, não tem metrô ainda. Não tem. Billy Bacon. Não, Billy, por isso que eu vim cedo, por isso que quando você vier tem que chegar cedo e dormir aqui com meu filho, que é muito longe. Eu também moro aí pelo lado do Recreio. Mas, Billy, valeu, Billy Bacon, um grande abraço e fico feliz de você gostar do que eu faço. Valeu. Ronca, ronca. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn. Ooga, ooga, blow the horn, I'm going for riding caca. Brr, brr, brr. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again, you've been for a ride in the car, been for a ride in the car, car, been for a ride in the car, car. Been for a ride, I've been for a ride, I've been for a ride in the car, car. Ronca, ronca. Oi, FM. Oi, FM Ronca Ronca, recebendo Marcos Valle ao vivo até a hora que ele aguentar. Você vê, a gente está falando dessas diferenças de qualidade ou o desenvolvimento tecnológico de um instrumento. Essa gravação aqui que nós estamos ouvindo, essa é a Odetta, uma das cantoras prediletas de Bob Dylan e de um mundo inteiro. Gravado ao vivo em 1953. Olha só, cara. Ao vivo? Ao vivo, provavelmente. É, ao vivo, ao vivaço. Ah. Provavelmente com meio microfone, né? É, nessa época não existia nenhum microfone inteiro, com meio microfone. E tá aqui o som, né? Incrível, né? Não precisa reclamar muito desse som, tirando os estalinhos do disco. É. Muito estalo, né? Legal, é. Incomoda muito a você? Não. Sinceramente, tem coisas... Aí, pelo contrário, eu acho que tem coisas que você já ouve e isso já faz parte da história. Você sabe uma coisa? Uma vez lançaram um disco meu pirata e os caras lançaram o disco pirata, quando eu fui ver, com estalos, porque era o disco estava usado. Aí eu disse, cara, que troço engraçado. Mas depois eu saquei que os caras gostam de ouvir com aquele estalo porque tem a ver com o lance. Então tem certas coisas que fazem parte. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Oi, FM Ronca Ronca, recebendo Marcos Valle ao vivo. Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br, como fez o Pedro Bambata, nosso ouvinte de 1900 de preto e branco, diz ele. Oi, Maurício, tudo bem? Marcos Valle no programa é sacanagem. Um dos meus e nossos ídolos. Maurício, pergunta aí ao Marcos, quem é a Wanda Vida do disco Garra? Sempre quis saber a história desta música. Um abraço, Maurício. Pedro Bambata. Pedro, é Wanda Vidal. É o seguinte, isso foi uma novela que eu fiz a trilha. Ele escreveu o Vidal, eu que vacilei. Ele escreveu o Vidal, né? É Wanda Vidal. Era Osso do Barão ou Selva de Pedra? Já não me lembro que eu escrevi. Hein? Osso do Barão. É que eu fiz Wanda Vidal. E era um personagem da novela, porque naquela época, como a novela era mais artesanal, e eu fiz a trilha inteira junto com meu irmão, com o Paulo Serra, A gente tinha liberdade de falar o que queria, tanto assim que a gente mandava mensagem ali da maneira que a gente quisesse dentro da novela. Mas tinha uns certos personagens que pediam que a gente fizesse, falasse desse. Wanda Vidal era um desses personagens. Essa música veio se tornar uma música assim que atraiu demais o pessoal jovem na Europa. É uma das músicas assim, que mais fez sucesso lá fora. Então eu incluo isso nas músicas quando eu faço a turnê Wanda Vidal. Olha só, a nossa audiência frenética, como sempre, aqui participando do programa e abusando da sua presença. Diz o Marco Antônio, outro ouvinte nosso de 1900, preto e branco. Marcos, qual foi a inspiração real da música Mentira, que você escutava na época? Aí ele complementa. E outra música, The Needle's Eye, do Gil Scott Heron, recém-falecido, parece muito com o seu estilo. Você acha que o grande Gil Scott Heron escutava música brasileira na época ou foi coincidência mesmo? Abraço e olha como ele termina. Saudações alvinegras. Perfeito, agora fiquei mais feliz. Não, essa coisa da influência de parte a parte, essa coisa, eu não sei, eu acho que não é que você. Quer dizer, você ouve, né? Eu acho que a pessoa que gosta de música, como eu ouço, você ouve de tudo. Então, provavelmente, na hora que você faz música, as coisas boas, que você, quer dizer, as coisas que te falaram, falam a teu coração, falam a tua sensibilidade, você guarda. E joga, né? Então, essa influência é uma coisa que às vezes está no ar, você pega. Quanto à Mentira, a música faz parte de um disco chamado Previsão do Tempo. E que é um disco que, ao mesmo tempo, é muito grooveado, porque eu gravei com o Azimuth, que toca comigo, mas, ao mesmo tempo, ele é um disco que a gente mexe muito com a época da ditadura, né? Então, as letras são muito ligadas nisso. Mentira, a gente está falando um pouco dessa história, da mentira que era aquele momento, a mentira que era aquele governo. É isso que a gente fala no disco inteiro. Certamente, nós estamos ao vivo até meia-noite, contando aqui com esse início do programa com o Marcos Valle, já que ele veio xeretar aqui para vir e fazer uma sessão com a banda mesmo. Não, eu gostei pra caramba disso aqui. Você sabe que essa nossa paquera eu é sei. Antiga, então... Esse é o reconhecimento. Vou falar agora, com a moçada toda. Devidamente alimentado, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. E veio, e veio. Né? Veio. O Marcos desceu para fazer um mastiguete e demorou um pouco a confecção do sanduba. Demorou. Né? O sanduba veio até ele. O sanduba veio. Existem coisa coisas que... É isso que faz a gente voltar à rádio, é isso. Mas enfim, nós estamos ao vivo rasgando o brasa de Porto Alegre a Recife e muita gente, como A demonstração é clara através do e-mail roncaronca@ufm.com.br. Cabeleira Alta com a sua presença aqui e muita gente sendo apresentada a sua música. Uhum. Nós vamos mostrar algumas músicas do Marcos Valle aqui, lógico. Mas o interessante é que você já está falando de alguma parte da sua uhum. discografia. Yeah. E muita gente quer saber como conseguir os seus discos. E você tem a caixa recém-lançada. É, exato. Eu acho que essa caixa que inclui 11 CDs exatamente veio nesse momento por causa disso, que todo mundo estava querendo. Então saí, quer dizer, todo mundo, as pessoas que gostam da minha música, né? E, então, tinha uma coisa aqui, um lançamento ali, um lançamento aqui, mas de vez em quando acabava e não sabiam como reunir isso tudo. Então eu acho que essa coisa que a gente fez da caixa, que eu fiz com Charles Gavan, com a Yamai, foi exatamente para atender a essa coisa desse público meu que gosta de mim e que podemos fazer. Fizemos remasterizado, juntamos bônus tracks, fizemos um bônus CD, organizamos tudo certinho para poder exatamente atender esse pedido das pessoas. O que é exatamente essa caixa? O que tem nela? Essa caixa são meus primeiros CDs, que todos os meus primeiros discos eu gravei na Odeon, que hoje é a Mai. Então são discos que começam de 63 até 74, são 11 CDs que eu gravei para a Yamai. Depois é que eu vou para os Estados Unidos, e quando o Samba de Verão estoura, e depois volto. Né? Mas esse início dos anos 60 e 70, e que eu acho que refletem bem essa minha mistura de música, o caminho que eu tomo, está presente bem nessa caixa aí. Alcir, como eu fui pego de surpresa com o Tranquilo, o berço que o Marcos Valle estava tirando aqui debaixo da mesa do estúdio, vamos utilizar o material dele que está gravado na programação. O que você recomenda à nossa audiência, Alcir? Tem mentiras no ponto aqui. Então vai, então vamos então nessa. Vai nessa. Fazer um outro canal para eu soltar um pouquinho mais a voz para esquentar? Pode? pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Ronca, ronca. Oi, FM. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like a samba that swings so cool, sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. Goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see. Oh, how I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Oh, but I love him so madly. When he goes for a stroll by the sea, he looks straight ahead, not at me. Goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. No, he doesn't see. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Say the boy from Ipanema. Say the boy from Ipanema. From Ipanema. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Agora, eu fazer programa ao vivo com Marcos Valle, o melhor é perceber o que você fala nas entrelinhas. Porque eu tô aqui com o Alcir, tentando controlar o Jumboteco, e você enviando altas pepitas para os seus convidados aqui internamente. Por exemplo, sobre essa música aqui, qual foi o comentário? Não, eu falei o seguinte, que é uma gravação fantástica da Ella, porque ela gravou um disco, ela gravou coisas do Tom, e tinha coisas que o Tom não gostava. Ele disse, pô, não sei, ela não pegou bem esse lance aqui, mas essa música aí, principalmente The Girl From Ipanema, dela é bom demais. Ela tá com a voz um pouco mais grave, realmente, como você falou, mas o timbre perfeito, cara, né? E lindo, e o balanço, aquela bossa americana, né? Batera, não sei quem é, mas parece Grady Tate, eu não sei, tem aquele lance dele assim. Vamos ver aqui agora, é o trio do Flanagan, né, Tony Flanagan. Ah, então não é ele. Esse disco acaba de sair no Brasil, são as gravações da Ella Fitzgerald para a BBC, pela Som Livre, um espetáculo. Porque com isso encarte. É ao vivo, né? Ao vivo. Bom demais, cara. Espetacular. Ela tá arrasando aí. É o CD com 18 músicas e o DVD com... É isso mesmo, cara? 35 músicas? É? Coisa de doido. São um programa dela, Show of the Week, Ella Fitzgerald Sings, de 1965, depois outro Sings de 65, um outro de 74 no Ron Scott, em Londres. Ah, no Ron Scott? Olha aí. Eu toco lá muito. Olha só, que espetáculo. Lá é lindo, cara. Ron Scott de 74 e fecha com o Festival de Montreux em 77. Olha só. Beleza, hein? Isso aí, olha só. As duas grandes cantoras, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, fizeram coisas lindas para a música brasileira. Espetáculo, hein, rapaz? Marcos Valle, já que eu não te dei nada e você tá dando tanto pra gente, você vai levar esse CD da Ella Fitzgerald de presente, caramba, tá, cara? Caramba, eu sabia que eu dormi debaixo da mesa ia resultar em alguma coisa interessante, sabia disso. Deus é grande. Obrigado, cara, valeu. Presentão mesmo. The boy from Ipanema. Ronca, ronca. Oi, FM. Meu amigo Alcir, vamos tentar acertar o rumo de um boteco, por mais que isso seja uma missão impossível, né? Vamos à calorosa mensagem do nosso suporte, nossos queridíssimos do Bibi Sucos, Serjão, muito feliz com essa reação do Fluminense. Viu o jogo que o Tricolor virou? Que jogão, hein? Coisa de doido, né? É hora de falar do Bibi Sucos, há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juice Wear e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, né não, Valadares? Ronca, ronca. Por falar no Fluminense e como o Nandão falou em visualizar determinadas coisas, domingo eu vi ali no Posto 6 em Copacabana, na área do Calçadão, da Avenida Atlântica fechado, uma coisa impressionante, que eu aluguei o celular, que eu estava sem a minha máquina, de um turista alemão, para poder registrar o momento. Eu, como eu coloquei no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, você vê normalmente cachorro em coleira, gato em coleira, homem em coleira, muito homem em coleira, mas eu vi pela primeira vez um galo na coleira. Um galo mesmo, vestido de Fluminense. Olha! As fotos estão lá no site, uma coisa impressionante. Tony Platone, o tricolor do Rock Bola, sim, foi para São Paulo, viu lá em São Paulo e falou, cara, inacreditável isso. Já disse que vai pro Posto 6 no próximo domingo se encontrar com um galo, que se chama Paquito. Ah, o galo tem um nome. Paquito, tem nome, sobrenome, é um príncipe quase. Uma coisa espetacular, as fotos do galo. Essa eu quero ver. Vou te mostrar aqui no Botafogo site. Botafogo não tem. Tem, vai ter, tem? Vai ter, em breve vai ter. É? É lógico. Aproveitar esse groove infernal para colocar uma promoção no ar. Eu tenho a impressão que a promoção que nós começaríamos hoje com o ingresso duplo para o Primal Scream dia 24, a gente vai dar um somebody love nela e passar para terça-feira que vem. O negócio aqui está muito frenético. E como o show é só dia 24, nós temos ainda dois programas até o sábado do Primal Scream em São Paulo, dia 23, lógico, Bob Gillespie e seus Blue Caps no Circo Voador, dia 23, sexta-feira. Mas enfim, nosso amigo Bernardo Benegão se apresenta dia 13, terça-feira que vem, no Beco, em São Paulo, na Rua Augusta, 609. Um show onde ele dá uma lambida na história dele e apresenta novas músicas inéditas. Bernardo acabou de mandar uma mensagem dizendo para nós colocarmos no colo de nossa audiência 5 ingressos duplos para Benegão e Seletores de Frequência, dia 13, terça-feira que vem, no Beco, em São Paulo. Então basta você participar do programa dizendo: eu quero ir ao show do Benegão em São Paulo, no Beco. Eu quero ir ao show do Benegão em São Paulo. Mande sua mensagem para roncaronca@oifm.com.br. 20 minutos de promoção com o Benegão, tá? 5 ingressos duplos. Outro momento espetacular, lançamento dia 8. Quinta-feira, depois de amanhã, na Livraria da Travessa, em Ipanema, no Rio de Janeiro, do livro Fator VDM. Fator VDM, que é um guia anti-desastres em projetos criativos. É uma coisa que interessa muito a você, Marcos Vale. De autoria do Luiz Marcelo Mendes, nosso amigo, ouvinte do programa de muito tempo. Terça-feira que vem, nós vamos fazer uma promoção com dois livros espetaculares, intitulado O Fator VDM, do Luiz Marcelo Mendes, cujo lançamento é agora quinta-feira, no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O que é o Fator VDM? Como eu disse, é um guia anti-desastres em projetos criativos. Você tem uma produtora, uma agência de fotografia, um teatro, um cinema, uma editora, você se depara com muitas situações que você não gostaria de encontrar, mas que elas são consequência da desorientação que reina por aí. Traduzindo, o fator VDM, sabe o que é VDM? Uhum. Vai dar merda. É o fator VDM, o fator vai dar merda dessas situações incontroláveis nos projetos criativos. Isso é útil pra caramba. Sentiu? Essa realmente... Não acontece muito? Isso sempre. Você que circula aí pelo planeta? Sempre, toda hora rola uma dessa. O VDM. Às vezes não sabe a quem recorrer, quer dizer, no caso disso é perfeito. Exato, é isso aí. Super útil. É isso aí. Vou lá. É um guia anti-desastre. Quando você pensa que vai se esburdoar, você abre o livro do Luiz Marcelo e a solução está ali já antecipada. Perfeito. Bem pensado, hein? O fator vai dar merda. Várias mensagens para você aqui, Marcos Vale. Se você, meu querido ouvinte, acabou de sair de trás da moita, a UFM Ronca Ronca recebendo de surpresa a presença de Marcos Vale. Olha só, caracas, Marcos Vale no Ronca Ronca, um sujeito ímpar na música brasileira, um bossa novista de ontem, de hoje, de amanhã e sempre, de primeiríssima linha, sensacional. Parabéns, Marcos, por toda a sua obra, que é excelente. Grande abraço do Wagner. Sabe de onde o Wagner está mandando essa mensagem não. carinhosa a você? Não, Wagner. De Auckland, na Nova Zelândia, opa, nesse exato instante. É mesmo, que beleza, Wagner. Adorei isso. tocar aí, vou voltar isso. aí. Maravilha. Obrigado. Ah, já teve lá? Já teve lá? Já, adorei lá. Maravilha, toquei lá, foi demais. E o local é lindo também. E a gente deve estar voltando em breve. Wagner, valeu, hein? É isso aí, cara. Outra lenda do Ronca Ronca, Mr. Right, um dos DJs da Macula. Aliás, eu vou passar a bula completa de Macula e Orquestra Baiomi. A Baiomi, a turma que se junta para celebrar a música de Fela Kuti. Haverá show e discotecagem da rapaziada da Macula. Diz o Mr. Right, pergunta para o Marcos Valle se ele era ligado ao Afrobeat dos anos 70. E o que ele acha do gênero. Depois te passa a agendinha. Eu já tenho a agendinha aqui, Mr. White. Não, eu era ligado, sim. E adoro. Adorava e adoro. Quer dizer, é aquele negócio que eu digo. Que tem coisas que chegam e que não saem nunca da tua cabeça. Afrobeat é maravilhoso e tá incorporado também as influências da minha música. E até hoje eu ouço muito. Valeu aí. Um grande abraço para você aí. Então, completar a informação, a orquestra Abayomi, reverência total a Fela Kuti junto com a Macula, dia 10 de setembro, agora sábado, a partir das 23h30, em mais uma ação do projeto Rival Mais Tarde, aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro. A orquestra Abayomi com a Macula, dia 10 de setembro, sábado, em mais uma noitada do Rival Mais Tarde na Cinelândia. E que horas é aqui, vai? É tarde mesmo, depois de meia-noite. Ah, é? Vai dar um cheguete lá? É, o som é bom pra caramba. Bom demais. Bota Marcos Valle mais quantos na lista de convidados? Não, eu e minha mulher mesmo, eu não sei. É de, mesmo? De repente põe mais dois meus filhos. Aí, Mr. White. Quatro. Se der, aí, deixa eu rolar. Botafoguense, Mr. White também, Botafoguense. É? É, aí. Ah, então... Mr. White, você já coloca logo na lista Marcos Valle mais quatro. Pronto. Ataque completo. Ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Tá bom. Valendo a promoção 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão e seletores de frequência, dia 13, terça-feira que vem, no Beco, na Rua Augusta, 609, São Paulo. Basta dizer, eu quero ir ao show do Benegão no Beco. Mande sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Mais uma quente, Marcos, da rapaziada que forma o Ronca Data, o Info Ronca. Uma rapaziada cabeleira altíssima que fica passando informações fundamentais para as nossas vidas. Hoje, dia 6 de setembro, procede? É. Sabe quem subiu pela última vez num palco há exatos 41 anos? 41 anos atrás? É, 6 de não. setembro de 1970. Não. Quer chutar? Subiu pela última vez num palco. Eu vou dar uma dica. Na Alemanha... 6 de setembro de 1970. Baden? Olha. Ronca, ronca. Fairy tale. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Que situação, hein, meu amigo? Dia 6 de setembro de 1970, na Alemanha, Jimi Hendrix fez sua última apresentação do planetinho. Já não parece que esse tempo todo, né? É, parece que ele tá com a gente, né? É. Esse que é o barato é. Doido. Exatamente. Bom, pelo menos no Ronca Ronca ele está sempre, né? Então. Alcir, quantos minutos para Bolívia? Malval, faltam 30 segundos. 30 segundos, então vamos fazer o seguinte, não, a gente promete que não vai te prender mais aqui. Não, aqui numa boa. É, já fez um papão, um mastiguete? Tá tranquilo? Mas, de repente... Várias perguntas aqui, hein, pra tá você. Bom, não, fica aí. A gente vai dar uma subida à Bolívia com o Jimi Hendrix e volta com o Jimi Hendrix e volta com o Marcos Valle ao vivo na UFM e no Ronca Ronca. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na UFM. E aí, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Marcos Valle, você balançou com as estruturas da Nova Zelândia. Diz o Wagner diretamente de Auckland. Maurício, estou sem palavras, com lágrimas nos olhos. O Marcos Valle falou o meu nome. Estou que nem um tiete aqui no coração, com o coração disparado. Só a Ronquinha para proporcionar momentos desse calibre. Ser-lhe-ei eternamente grato. Pô, o cara é um gênio da nossa música e tão simples, humilde, impressionante. Mas, meu amigo, é assim que a banda toca. É, lógico, para a vida é assim, cara. Não tem cabimento o cara não. Pelo contrário, eu acho que quem faz música, quem faz arte, a tua comunicação exatamente com o público é perfeito. Então você tem que ser igual aos outros, né? Não tem motivo de sair por aí achando que é melhor do que ninguém. Não tem razão isso, não. Mas quando eu cheguei aqui e encontrei o Marcos, para minha surpresa e felicidade, ele na realidade estava na rádio gravando o Discologia, o programa que acabou de ir a chamada aqui. É, eu dei uma entrevista legal, foi para a Cláudia e para o Silvio. E o Silvio com a mão, a Cláudia Sef. É, aí fizemos uma entrevista muito boa aqui. E foi depois disso que eu fui para debaixo da mesa esperando. Mas primeiro eu fiz a entrevista, foi muito legal, muito boa mesmo. O Discologia vai ao ar quinta-feira, né? Às 23 horas, no dia 15. Então anote na sua agendinha, dia 15. Dia 15, um dia depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 14. Que situação. Que situação, né? Pois é, dia 14. Mas você falou isso no programa? Não falei, não. Agora que você olha, me lembrou. Olha aí, Silvio, você tem que fazer um arremate aí e dizer que o aniversário do Marcos Valle foi no dia anterior do Discologia. É isso mesmo. Aliás, eu queria te falar também um negócio. Eu tenho que te mandar o disco, porque o disco novo, o Estática, aí é só com música inédita, né? Tem três com Marcelo Camelo, tem dois com meu irmão Paulo Sérgio, dois com Ronaldo Baixo, um com a Joyce e tudo com orquestra, como eu gravava nos primeiros discos. Então ficou um sonsaço, assim. O produtor do disco é o filho do líder daquele grupo Incognito. Sim. Pô, o Daniel, que pô, fez um trabalho comigo no estúdio maravilhoso. Deve ser amigo do Ed Motta, Eduardo Motta. Lá, ligado lógico que a essa é, mas super, super ligado, amigo do Azimuth. Tem o Eduardo aí, a parte funda da piscina, pro Marcos Valle conhecer. Ele é um filósofo, né? Ed Motta é um filósofo. Então, ele volta e meia aparece aqui pelo programa. Ele e o Bernardo Benegão são os líderes de visitas ao Ronca Ronca. Ah, é? Cada um tem umas 12 no lombo, mais ou menos. É isso. Vai. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. E tem essa expressão, né? Quando ele gosta muito da coisa, o mergulho é profundo, né? Então... É verdade. O Ed é uma figura fantástica, né? O Ed, conheci ele, aí fiquei muito amigo dele, ele participou do meu songbook, depois, ele gravou uma música que eu tinha feito lá chamada Rockin' You Eternally, que eu tinha feito com o Leon Ware, parceiro do Marvin Gaye. e que o Ed era, quer dizer, ele gostava do que eu fazia e gostava muito do que o Leon fazia. Quando ele descobriu que era dos dois, aí virou o fundo da piscina. É isso aí. É, e foi muito, e gosto muito dele. Já, gente, pô, eu acho um talento incrível o Ed. Esse seu disco novo já está lançado fisicamente no mercado aí? Está lançado. Ele, ou que seria o mercado, né? Que seria o mercado, exatamente. Ele saiu junto, ele saiu ao mesmo tempo que o... Não está na caixa, não faz parte, sim, da caixa. Mas a gente achou interessante exatamente lançar pela própria EMI os dois. Quer dizer, o começo, uhum, e o mais recente, né? Então tá tudo junto aí. Quero te mandar esses discos já. Pelo amor de Deus. Assim que eles me mandarem também. É, né? Lógico. Você não tem, né? Não. Quem sou eu para ter? Olha só, a sua caixa tem um disco inédito, de material tem, inédito. Rapaz, o que é isso? Mas isso é uma coisa muito engraçada. Quando eu fui... Eu gravei meus dois primeiros discos para a EMI, para a Odeon na época. Aí quando fui gravar o terceiro, isso era em volta de 65, o que acontece? O Samba de Verão estoura nos Estados Unidos. Quando estoura nos Estados Unidos, vem um empresário que trabalhava com Tom Jobim, que era o Ray Gilbert, e me chama para fazer uma carreira lá. A Odeon foi super legal comigo. Cara, interrompe teu disco, vai, tu não pode perder isso agora, depois você continua. Aí eu gravei, eu botei voz em quatro músicas só. As outras eu só botei a base, piano, com orquestra e tal. E te esqueci. Quando eu voltei dos Estados Unidos, era a época do AI-5, 68, e aí já fiz viola em Luarada, que era uma coisa mais política, mais social, e esqueci desse disco. Quando a gente está revendo essa história da caixa e o Charles Gavan, que é um pesquisador de mão cheia... Tem o Charles aí, ô senhor? Essa turma toda que você vai falando, a gente tem um Somebody Love aqui pra mostrar também, cara. Tudo em casa, né, cara? Que legal, é isso aí, por isso que eu tô te mostrando, pra você ficar à vontade aqui, cara. Tudo em casa mesmo. Tem aí? Acho que não, né? Não, mas... Enfim, Charles foi lá e mergulhou nos porões da EMI e descobriu uma caixa que é a capa, que a própria capa do uhum, se você olhar nesse disco, é uma ficha que na época se escrevia à mão. E tava escrito BG's Marcos Valle. Ele falou, BG, Marcos. Aí quando ele ouviu umas coisas orquestradas, ele falou, cara, o que é isso? E me trouxe. Aí quando eu ouvi, depois eu me lembrei, eu digo, Charles, me lembrei de tudo, cara, isso é um disco inacabado. É um disco que, cara, isso é uma loucura. O que, que você acha pra gente fazer um bônus CD? Eu digo, é perfeito. Aí virou o Lost Sessions. Que são as bases instrumentais desse... Só tem voz em quatro. Só tem voz no Batucada Surgiu, voz nos Grilos, O Amor é Chama e É Preciso Cantar. E o resto está o balanço do meu piano com orquestra, mas eu não botei voz. Mas tem uma vida própria. Esse que é interessante. Muito bacana. Essas gravadoras, já que você citou algumas, que durante muito tempo dominaram 98% do mercado fonográfico no Brasil, elas ainda têm esse material estocado em algum lugar? Como o Charles já achou essa sua gravação? É possível encontrar algum disco perdido? É possível. Eu percebi isso agora, porque você veja, eu mesmo tinha esquecido desse disco. Quer dizer, se ele não tivesse ido lá, eu não ia saber, mas estava guardado. E a gente tem, às vezes, uma impressão que tudo sumiu, né? Mas não é verdade. No caso da EMI, a gente viu realmente o cuidado que eles tinham, sim, de guardar isso tanto tempo e que permite que você consiga fazer uma recuperação dessa. Espetacular. Legal, né? Marcos Valle, você como um homem internacional, com todas as letras, já recebeu mensagem de Auckland, na Nova Zelândia. Recebe aqui, meu querido, um grande abraço para vocês aí, curtindo o programa e ouvindo a linda voz de Marcos Valle com aquele charmoso sotaque carioca que tanto sinto falta. Beijos, da Renata Nogueira, de Houston, no Texas. Opa! Ô, Renata, que beleza. Você sabe que o Texas ainda não fui. Eu, em Houston não fui ainda, já toquei em tantos lugares do mundo, mas não fui. Mas quem sabe, de repente, a gente vai por aí. Um beijo para você, obrigado pelo negócio do sotaque carioca, que é bom, né? É bom de ouvir, né? Um beijo. Dentro desses seus públicos tão variados, você muitas vezes deve chegar em alguma cidade. Eu me lembrei agora do Connor, meu amigo de Glasgow, que está doido para encontrar com o pessoal do Primal Scream. Ele é amigo do mesmo bairro do Bob Gillespie, cantor do Primal Scream. Raymond, popularmente conhecido como Raimundo, né? Não tem um cara que vá se chamar no Rio de Janeiro Raymond. Então ele virou Raimundo. Então o Raimundo estava dizendo que... A gente estava comentando a Chaka Khan, a passagem dela pelo Brasil. E ele falou assim, cara, eu tenho um respeito absurdo pela Chaka Khan. O Raimundo conhece muito a música. Ele disse que a Chaka Khan já tocou em todos os lugares que você acha possível um artista se apresentar. Uma cidade com 500 habitantes no interior do país de Gales, onde tem um circo e a igreja. A Chaka Khan já tocou lá. E ela passa, vai pro pub, vai pro restaurante, entra em contato direto com a rapaziada. Então, voltando a fita. Você muitas vezes deve aparecer em algum lugar desses, assim, que você não sabe o que vai estar na sua frente. Ah, sim. Inclusive, até falava da Chaka Khan, eu sou vidrado na Chaka Khan. Swing da Chaka Khan, I'm Every Woman e outras coisas. É fantástico. Eu sou vidrado no shows, já vi vários shows dela. Você às vezes sai tocando, por exemplo, quando eu faço uma turnê. Às vezes você faz 20, por exemplo, não essa última eu toquei em 3 festivais na Finlândia, na Alemanha e na Suíça. Mas na anterior, eu rodei 18 lugares, né? Entre esses 18 lugares, tem lugares que você toca que são conhecidos, Ronnie Scott, por exemplo, que eu toquei festivais. E às vezes tem uma casa assim que você vai que você nunca ouviu falar. Isso aqui é bom demais, porque tem um clima local, tem um lance ali e você joga uma semente ali muito interessante. Então, às vezes, tem lugares, por exemplo, que às vezes eu nem me lembro e que não eram tão conhecidos assim como outros que eu toquei, mas que tiveram uma resposta na hora e que é isso que é legal, né? Você recebe aquilo de volta e futuramente vai dar uma semente para você fazer outras coisas. Não tenha dúvida. A promoção com 5 ingressos duplos para Bernardo Benegão no Beco, terça-feira que vem, já desceu pelo ralo, tá? Muita atividade a quem participou, que amanhã mesmo a gente entra em contato. Mas dentro dessas pequenas vilas, vamos dizer assim, onde você chegou sem ter muita expectativa, qual o público que mais te surpreendeu pela reação positiva? Você fala, nossa, caramba, eu tô aqui, isso aqui tá parecendo que eu tô tocando no arpoador. Olha, rapaz, tem tantos lugares assim que eu já cheguei, né, nesse sentido. O que é Marcos Valle na Finlândia, por exemplo? Pois é, eu ia te citar, foi o último que eu toquei. Rapaz, foi uma loucura, porque era um lugar aberto e terminou com a moçada toda em pé na frente, dançando e não parava de dançar. E quando eu terminei, todo mundo pé no chão, eu digo, que loucura. E a moçada local, minhoca mesmo. Local. Da terra. Minhoca mesmo da terra, não tinha brasileiro nenhum. Ali foi até bom você falar isso, que foi a última, e foi uma das coisas que ficou na minha cabeça de cara, é impressionante isso, né? Como é que pode, como é que mexe com a moçada? E aí mexe com a gente, né? Então tem lugares, Rússia, agora eu vou pra Rússia. Mas você não saiu do show dizendo que iria comprar um quartinho na Finlândia, não, né? Não. Porque tem isso também. Não, isso não. Eu voltei pra minha terrinha aqui, tô numa boa, mas abri um lance na Finlândia. Claro, né? Pra voltar outras vezes, né? Alcir, nós temos que agradecer as mensagens que foram enviadas terça-feira passada ao Ronca Ronca, quando nós estávamos à porta do Bourbon Street em São Paulo, com o Tina Rewen e o Aloe Black se apresentando dentro da casa espetacular, que eu não conhecia o Bourbon Street em São Paulo. Toquei lá. Maravilha. Cara, muito bacana, um tamanho demais. Certo. Né? Ótimo. Né? Então, nós estávamos dentro da unidade móvel, a segunda unidade móvel da UFM, que é uma Kombi. Então, hoje, em 110% das rádios que operam ao vivo, todas as seleções musicais são do computador. Sei. Mas o Ronca Ronca não entrou na era do computador ainda. Então nós temos que levar essa tralha. Sei. Um mixer, dois aparelhos CD, sem o picape, que hoje está aqui. Sei. Então a gente ocupa todo o espaço da Kombi. Não tinha como abrir um computador. Sei. Então eu não tive como travar esse coipo a coipo com a nossa audiência. Então eu quero agradecer muito mesmo a rapaziada que participou terça-feira do programa. E informar que no site oifm.com.br o áudio do programa terça-feira passado está lá inteirinho, com mais uma hora e meia do Alo Black ao vivo do Bourbon Street. Beleza, disponíveis, hein? No site da UFM, às 2 horas do programa, com umas 4 entradas do Tinario ao vivo, um som espetacular. A rapaziada da técnica da UFM, como sempre, trabalhando de uma forma espetacular, um som perfeito, perfeito mesmo. Umas 4 entradas dos Tuaregs lá do Saara. E depois do programa, 1 hora e meia, quase o show inteiro do Alô Black. Esse material está disponível no site da UFM, ufm.com.br, catar o Ronca Ronca e clicar no áudio. Ainda em São Paulo, quarta-feira, dia 8, no estúdio SP, Macaco Bong recebe Nevilton, que já estiveram aqui. Nevilton e Macaco Bong estão devendo uma visita ao Ronca Ronca. Ambos os dois se apresentam ao vivo no Estúdio SP. O show do Macaco Bong com o Nevilton de convidado. Estúdio SP, dia 8, quarta-feira. Rapaz, pelo andar da carrocinha, acho que você vai ficar aqui, hein? Eu tô sentindo. Eu acho que vamos embora. Ouve isso aqui. Billy Preston, gosta? Fiz um show que ele tava... Fiz falou em Ramon. Southern man, you better keep your head. Don't forget what your good book said. Southern change is gonna come at last. Now your crosses are burning fast. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando para o teto, também ouço Ronca Ronca. Oi FM. Por falar em Ramon, Marcos Vale, olha ele aí, é. Billy Preston. Olha, Billy Preston, vou te contar uma história engraçada do Billy Preston. Deixa eu só dizer qual é o disco. Esse Diga é o disco lá. Da Mary Clayton, que há muito tempo não passa pelo programa, um disco espetacular. É. Mary Clayton é aquela voz genial que tem Gimme Shelter dos Stones, do álbum Let It Bleed. Ela, depois daquela gravação, ela subiu a Bolívia, literalmente. Caramba. Aqui ao fundo, a primeira música desse disco, muito bacana não, dela. Não, essa música? Southern Man, do Neil Young, uma música do Neil Young. E ela tem na banda, simplesmente, como tecladista, o Billy Preston, guitarrista David T. Walker, baixo Wilton Felder. E por aí vai, meu amigo. Qual é a sua historinha? Não, então? Eu vou te contar uma coisa. Quando chegou em lá em 70, tinha e tem uma feira, não é um festival, chama-se Midem. Sim, sim. Onde vai todo mundo. A indústria. A indústria. E aí, normalmente, de cada país vai uma atração e tal. Esse ano eu fui, Maria Bethânia foi, e eu fui. E quem tocou comigo, quem me acompanhava na época, era um grupo chamado Terço. Sim. Né? Que é o Vinícius Cantuária, o claro. Sérgio Rindes, o César das Mercedes, eram os três, né? E aí eu fiz a minha apresentação, toquei três músicas. E quem ia tocar depois era ele. Billy Preston. Billy Preston. Só que o baterista dele, cara, caiu adoentado. Aí ele pediu se eu podia emprestar meu baterista para o Vinícius. O Vinícius entrou em pânico. Cara, vamos ligar pro Vinícius agora. Você tem que ele tá onde? Em Londres? Ele deve estar em Londres, porque ele é torcedor do Fulham. Ele é botafoguense eu doente. Sei, pô, então e torcedor não sei do disso. Fulham em Londres. Certamente ele estava nessa pelada do Brasil contra a Gana. Certamente, mas o Vinícius me ligou dizendo que estava aqui. Eu não sei se ainda está. Hoje? Não. Umas semanas, não sei se onde é que ele está. Não, essa história ele. O Vinícius está na ponte, Nova York, Tóquio e Londres. Mas ele tocou com o Billy Preston? Cara, tocou. Que mas isso, ele tava cara. Apavorado, ele falou, cara, o que é que eu vou fazer com ele? Mas tocou e deu tudo certo, cara, essa é a história. Tá com Vinícius rapaz. Cantuário tocou com o Billy Preston. Eu fotografei o Vinícius no último disco dele, que saiu lá nas Europa. Ah, é? Então, eu tenho uma música com ele, eu tenho uma música que eu fiz com ele pra esse disco, e tem uma outra música que somos nós quatro, é eu, ele, o Dadi... Outra lenda, e o Liminha, já esteve aqui. O Dadi e Liminha, já fizemos aqui. Os quatro lá no estúdio, uma música, ficou bom pra caramba o disco dele. Que espetáculo. É. Então amanhã cedo eu já tô mandando um pombo pro Vinícius. Fala pra ele dessa história do Billy Preston. Mas a nossa torcida realmente é de tirar pica-pau do oco. O Thales Brandão, morador de São Luís, enviou hoje a seguinte mensagem antes do programa. Disse ele: alô Maurição, cheio de intimidade. A galera de São Luís. Deixa eu voltar. Lá vem o Thales Brandão. São Luís, essa hora tá pegando fogo, meu amigo. Alô Maurição, a galera de São Luís está a mil essa semana. Olha a programação. Cara, tá demais esse meio. A galera de São Luís está a mil. Essa semana, hoje é dia do sexo. Amanhã, dia 7, é a independência do Brasil. E, finalmente, dia 8, é aniversário da Ilha de São Luís. 399 anos de muita cultura, histórias e brasilidade. Por isso é que pedimos uma música dedicada à Ilha do Amor. O critério para a escolha é o gosto típico do ronquinho. Aquele abraço, Thales Brandão, que junto com a turma dele, cabeleira altíssima de São Luís, nos ouvindo agora. No Maranhão, diz que hoje é o dia do sexo, amanhã, dia 7, independência do Brasil, e finalmente, dia 8, aniversário da Ilha de São Luís, 399 anos de muita cultura. Enfim, isso a sangue frio, eu recebi essa mensagem. Com isso. Sexo, cultura e festividade. Coincidentemente, eu tinha separado para trazer o Ronca Ronca, um disco, um vinil espetacular de um músico genial, infelizmente pouco conhecido desse Brasil varonil. Cidadão nascido em Maranhão, no Maranhão, que muito cedo garoto foi para São Luís, ficou por ali cumprindo, inclusive, esse ritual que o Thales acabou de dizer, e depois vem mais para baixo. Sim. Vamos ouvir um dos clássicos dele, tá preparado? Tem cinto de segurança nessa tua cadeirinha aí? Tô seguro aqui. Ronca, ronca. Pisa na fulô, pisa na fulô, não batata, meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata o meu amor. sala em pedreiras, na rua da golada eu gostei da brincadeira. Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava pisa na flor. Seu par também sair dançando, satisfeito e dizendo: meu amor, ai que né gostoso, pisa na flor. Mas por favor, arranje outro tocador, que eu também quero pisa na flor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Mas o gozado é que as meninas que dançaram, quando chegaram em casa, todas elas apanharam. A mais novinha foi perguntar pra vovô se é pecado pisa na flor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Pisa na flor, pisa na flor. Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, Malval. Grande abraço do Edu Unibro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Lá no sertão. Que emoção, hein, Marcos Vale? É João demais. Do Vale em homenagem a São Luís, a Maranhão e a rapaziada ouvinte do programa essa hora subindo pelas paredes daquelas casas com 400 anos no lombo. Vai fazer 399 amanhã. Nós ouvimos Pisa na Fulô, um clássico absoluto da música brasileira, e aqui talvez o maior clássico do João do Vale, né? É, ele e o Carcará, né? Exatamente. O Carcará que ele fez com a Bethânia, que aliás ouvi no Teatro Opinião, foi fascinante. E João do Vale, o chato é que ele foi muito cedo, ele foi embora muito cedo, ele morreu cedo, né? Podia ter feito muito mais coisa. Agora, eu estava ouvindo isso aí, a gente começa a juntar esses swings todos na cabeça, por isso que essa rádio é boa, cara, sinceramente. Você junta tudo, né? Tudo tem a ver, né? Vou fazer um corte aqui. Diga. Pra rapaziada que, evidente, está fora desse meio da OFM. O Marcos Vale, e de algumas coisas que já saíram na imprensa do Marcos Vale falando da OFM. Já falei ele mesmo. Há muito tempo ele fala da OFM. Mas é. Todas as situações que ele tem onde ele pode se manifestar a favor dessa pluralidade que a rádio coloca, ele coloca e não tem problema se é da Oi, se é da FM, da MF, do Maurício, do Ronca Ronca, do Alcir. Ele simplesmente fala o que está apertando o coração dele. Não tenha dúvida. Né? Então isso é fundamental e eu gostaria muito de ver artistas que tivessem essa conexão de abrir um caminho mesmo. Uhum. Né? Porque o rádio vem sendo maltratado há tanto tempo, como a gente fala, né? Por falta de interesse, que gera, lógico, uma falta de público, né? Lógico. Então, na hora que um camarada como você, que circula o planeta, chega e diz em todas as suas possibilidades que é ouvinte da UFM, que gosta do que a UFM mostra, cara, isso tem um valor gigante. E é sincero, pode ter certeza. Porque eu acho que aqui você realmente você tem uma informação de tudo, de todos os tipos de coisas. De vez em quando eu fico até pensando como é que vocês conseguem essa programação, de onde é que vem tanta, porque é tanta coisa nova, coisa antiga. Cara, como é que vocês conseguem isso? E para o músico, eu acho isso absolutamente é perfeito de você se informar disso tudo. Pra mim não, pra mim não, pra mim não, pra mim não. Mas pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não. Trabalho de sol a sol, o meu escala é só na mão.

rapaziada de Vitória, que aliás está maravilhosamente exibida no site do Ronca Ronca. A Rudinha, a Mauri, a Sofia, coisa de doido, cara, muita emoção mesmo. Também conectado ao FM Ronca Ronca. Mas o Guto diz o seguinte, Marcos. Fala, Maurício, boa noite. Fantástico programa hoje, cara, como sempre. Tem uma pergunta para o Marcos, se der tempo de perguntar. Ele disse que fez algumas participações no Montreux, certo? É. Ele participou do festival antes de ser um festival aberto a todos os estilos musicais na era do jazz. Se sim, qual a importância que essa mudança teve e se ele acha que foi melhor isso acontecer? É que torço muito para que volte às origens, por toda a história, enfim. Mas queria saber a opinião de duas pessoas mais graduadas. Ele está completamente intoxicado, deve ter colocado uma dose de Bardal na retina. É, mas então, a palavra é sua. Não, quando eu toquei em Montreux, tem quantos... São uns seis anos, né? É, e na noite que eu toquei, por exemplo, tocou Herbie Hancock, né? É, o Donato tocou também. É, já era uma coisa totalmente aberta em termos musicais. Inclusive, não tocamos naquele negócio de noite brasileira, não era isso. A gente tocou numa coisa, porque às vezes tem essas coisas, não sei se é isso que ele está se referindo às vezes, de ter uma coisa que você é uma noite de um país, outro de outro. No nosso caso, não foi isso. A Wanda Sá também estava, e estava João Bosco também, mas era uma turma brasileira, mas numa noite normal, numa noite de jazz, uma música de música em geral. Eu acho que esse é o caminho legal dos festivais, é quando você exatamente abre a todos os estilos, para que todo mundo possa acabar até se conhecendo e, quem sabe, fazendo alguma coisa juntos, né, futuramente, né? Paracambi também sintonizado ao FM. Marcos Vale ao vivo, só Ronca Ronca mesmo, diz o Carlos Magno de Paracambi. Só Ronca Ronca mesmo para me dar esse prazer inenarrável. Não me lembro de ter tido a oportunidade de ter ouvido alguma vez ele no rádio. Se eu não me lembro, provavelmente nunca ouvi. Parabéns, Maurício, demais, Carlos Magno de Paracambi, tá bom? É, com o maior prazer, Maurício. Realmente eu não sou muito de estar nessas, né? Mas aqui, como eu te falei, eu venho aqui como ouvinte. Então, aqui de passar do ouvinte para falar é mole, é uma coisa natural. Então é com muito prazer que eu estou aqui falando com vocês. E o rádio lá fora, você é chamado para participar de programas? Sou. Quando eu estou lá fora, o pessoal gosta muito, né, de me ter lá, principalmente que eu não moro lá, né? Então os caras gostam da entrevista, gostam que eu participe de várias coisas, e eu faço. Eu gosto muito de rádio, para te falar a verdade, embora eu estou dizendo que eu não frequente, mas eu gosto muito, eu acho o rádio uma coisa incrível, porque te acompanha o tempo todo, principalmente no carro, né? Que você está no carro, você está ouvindo, eu acho fascinante. Aí você imagina da maneira que você quer, até o locutor você não sabe como é que é, enfim, dá margem a fantasias, né? Então eu gosto muito, então como eu viajo muito, você tinha me falado até uma coisa de prêmio e tal, eu recebi agora prêmio em Miami e recebi um prêmio em Londres, chamado Focus Brasil, que é o quê? Que é a imprensa local que dá um prêmio pelo que você faz pela cultura do teu país fora da tua terra. Ganhei um prêmio também muito legal algum tempo atrás, pela execução do samba de verão no mundo inteiro, que é considerado uma das execuções maiores de música em geral, né, do mundo todo, não sei quantos milhões de execuções. Hein? Mais de 2 milhões de execuções pelo mundo todo. Então, esses prêmios são muito legais. Então, essa participação, e eu gosto de falar, pode falar a verdade, ótimo, você, né? Deve estar vendo, né? Que eu chego aqui, gosto de me comunicar, gosto de dizer o que eu posso. Tem coisas que eu não sei, tem coisas sobre a minha música que eu prefiro que os outros expliquem. Uhum. Mas o que eu puder dizer e responder o que as pessoas perguntam, eu acho excelente para você fazer uma comunicação com o teu público. Olha só, exatamente com essa sua importância tão grande, com tanta execução do seu trabalho, existe algum artista, uma banda, enfim, um intérprete, que tenha chegado muito próximo mesmo a um jeito característico e original de ler a sua música e fazer você se surpreender com isso? Entende? Fazer uma cover, a popular cover, do seu trabalho e você fala, caraca, maluco, mas esse cara foi a lugares com a minha música que eu nunca pensei que eu pudesse ir. Tem, olha, o que me vem à cabeça agora aqui é uma experiência interessante. Quando eu fui para os Estados Unidos em 75, 80, aí eu gravei com a Sarah Vaughan, gravei com aquele cara que é o parceiro do Marvin Gaye, que eu te falei. E um grupo que eu gostava muito, que é o grupo Chicago, porque quando eu comecei em música, o grupo Chicago também era Chicago e Blood, Sweat and Tears, que tinha aquele som misturado de rock com jazz, né? E eu gostava demais do som deles. Quando eles... eu conheci, que eles quiseram me conhecer, eu fiz música para eles. E quando eu fiz a música para eles, quando eles gravaram o Peter Cetera e a turma toda, né, o Robert Lamb, que é meu parceiro, quando eles botaram em... Aí eu ia para o estúdio, aí eles pediam para dar um molho, o que eu queria, o que eu não queria, mas aí eu fiz uma coisa meio pop, uma coisa meio rock, e quando eu vi eles tocarem da maneira que eu tinha feito, eu digo, cara, esses caras pegaram exatamente o que eu imaginava, porque uma coisa é você escrever para alguma pessoa que você já conhece do teu país. Uma coisa, quando você escreve para um grupo de fora, principalmente que tem umas características diferentes, você não sabe o que, que vai resultar. E quando eu vi o resultado, é uma música chamada Life is What It Is, está no Chicago 13. Aí eu digo, cara, esses caras conseguiram exatamente transmitir o que eu imaginava que poderia ser. É exatamente isso, porque nós ouvimos antes aqui, você até perguntou com a sua curiosidade, graças à sua curiosidade, você está onde você está. O Marcos vai falar, Maurício, o que é isso que está tocando? Esse é o Creatures, Suzy Sue, de Suzy and the Banshees, com Bud, o percussionista, o baterista dos Banshees. Esse é uma coletânea, Wild Thing, clássico absoluto do Trogs, que Hendrix gravou, e eles fizeram essa voz versão cabeleira altíssima, né, meu amigo? Que mexeu com a sensibilidade do Marcos Valle. E aí veio essa história da couve, exatamente, da interpretação de onde você pode ir com a música do outro, não sei o que, babá. Em algumas situações, talvez você já tenha passado por isso, determinados intérpretes se apropriam da música de uma maneira tão linda que você jura que essa música não, é dele. Não tenho dúvida. Não sou. Você tem razão. Tem um grupo novo agora nesse disco que eu participei, o Red Hot Brasil, né? Esse último agora? Esse último. Eu já toquei ele aqui. Você já tocou? Red Rock and Rio 2. Isso. Tem um que eu canto, que é uma música dos irmãos Borges, Loi e Márcio Borges. E tem uma versão do Samba de Verão, de um grupo, que eu esqueço o nome. Hã? Quadron. Cara, é do Samba de Verão. Vamos tocar terça-feira que vem, não, então. Ouve, e você... Quando eu ouvi, quando eu comecei a ouvir, eu disse, cara, cadê o Samba de Verão? Cara, quando eu vi... Eles criaram um negócio com o Samba de Verão que é maravilhoso, mas inesperado, diferente. Depois ouve pra você ver. Adorei. Porque esse negócio da couve, a gente fala que é muito perigoso, né? Porque você sai tocando música dos outros assim, indistintamente. E a coisa perde a força, a música original. Porque você vai reproduzindo. E às vezes o que tá lá atrás fica enfraquecido. Por exemplo, Hallelujah, do Leonard Cohen. É a autoria dele, mas hoje 110% das pessoas acham que é do Jeff Buckley, porque ele pegou a música para ele, entendi, deu uma interpretação que, por mais que o Leonard Cohen seja um cara genial, mas a versão definitiva de Aleluia é do Jeff entendi. Buckley. Entendi, aí você esquece o original. Já foi, entendi. Então nós vamos ouvir agora uma música que representa isso aí. Quero ver. A música original é essa aqui, 120% das pessoas conhecem a outra, que também é muito bacana. Mas, hein, a música é do Rod Stewart, né? É do Rod Stewart. É a autoria dele? Não é. Impressão. Esse é um disco do Sutherland Brothers and Quiver, um disco de 73, 74, e que algum tempo depois do disco lançado, alguém, um produtor do Rod Stewart, ou ele próprio, foi lá e pegou a música. Incrível isso. Como tem gente que acha que Hey Joe é do Rapa, né? E acha que Knocking on Heaven's Door é do lado do lourinho lá. Manja. Marcos Valle, e só no sapatinho você fez o programa inteiro, né, cara? Pois é, rapaz, tá vendo? Que espetáculo, beleza. Mas, foi, né, mas passou tão bem aqui, cara, que eu digo, ah, vai embora pra quê? Você acha que dá pra trazer a rapaziada, a banda, dá, se espalhar aqui? Achei legal pra caramba. Eu vou falar com eles, vou falar da experiência, do que eu vi aqui. Vou falar com eles, eu acho que dá sim. Então, olha só. Bom pra caramba, espaço. Faltam bom quantos demais minutos pra acabar o milho, Alcir? Meu relógio 14 minutos. 14 tá bom, meu relógio tá adiantadaço. É, vamos fazer um pacto aqui com a nossa audiência, então. Vamos. Hoje, dia 6 de setembro. Quando você acha que poderia vir com a banda? Porque ninguém vai começar a me impregnar, sei, tá entendendo? Deixa eu abençoar aqui. Setembro, você vai pra onde? Finlândia? É, não, agora tem Rússia e tem Genebra, né? O que você acha? Outubro, novembro? Outubro. Vamos pensar em outubro? Mês que vem? É. É mesmo? Eu vou falar, é só falar com eles, que aí eu acho melhor, porque novembro talvez complique. Terça-feira ao vivo, hein? Terça-feira ao vivo, então. Mas eu vou falar com eles, mas vamos pensar em outubro. Outubro, tá lindo, maravilhoso. Amanhã, outubro é amanhã. Então você podia aproveitar e pedir a música, a sua música, para nós ouvirmos já nesses minutos finais do Ronquinho. Assim, então faz o seguinte, veja o Bar Inglês. Essa música Bar Inglês é uma das primeiras que eu comecei também a usar o lado eletrônico na minha música. Quer dizer, os DJs já tinham feito isso, mas aí eu uso também, começando com ela. Então chama-se Bar Inglês, é nessa faixa aí. Ronca, ronca. Oi, FM. cavalheiros e cavaleiras de ambos os sexos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. A mensagem da Vilana, que chega: Marcos Vale, é brincadeira, estou tão emocionada que não consigo articular nenhuma pergunta inteligente ou não para esse gênio que está com você hoje aí. Sou super fã desse cara. O Garra é um dos discos que, que vou ouvir para o resto da minha vida e amá-lo mais a cada nova audição. Muito obrigado, um abraço a toda a nação ronqueira, a Vilana. Como é o nome dela? Vilana. Oi, Vilana, obrigado, super obrigado. É, isso é que é importante, é você ouvir coisas como essa. Isso aqui faz assim vontade de você ter feito o que fez até hoje. Obrigado. Um beijo para você. Ronca, ronca. Momentos finais dessa audição do Ronca Ronca, tão inesquecível e tão surpreendente, porque não estava combinado mesmo. Não e Marcos, mesmo. Eu ainda hoje no site do Ronca, ainda falei, depois de 4 semanas, eu terei um Ronca Ronca tranquilo, onde eu poderei tocar as músicas que estão engavetadas, falar de vários assuntos, porque a gente vem de Julian Temple aqui, Alan Sieber, fizemos um programa gravado quando eu fui DJ da Festa do Vasco, lá no HSBC de 113 anos do Vasco, para minha satisfação. E o último programa foi em São Paulo, dentro da Kombi, lá na porta do Bourbon Street. Então, sim, há praticamente um mês, a gente não faz um programa calmo e tranquilo, feito água de poço. Aí eu falei, é hoje, esse dia 6 de setembro. Quando chego aqui, tem a surpresa, esse presente de Natal. Marcos Valle tirando um berço debaixo da mesa do estúdio da UFM. Oh. Mais uma perguntinha sangue frio para você na reta de chegada. Vai lá, aqui. Diga lá. Qual seria a sua banda de todos os tempos? Baixo, guitarra, bateria, eu deixo o teclado com você e um saxofonistazinho tranquilo, assim. Pode delirar à vontade, não é para levar tão a sério, não. Só para a gente ter essa informação sua. Vamos começar pelo baixista. Eu gostaria de fazer uma mistura de estilos, né? Então, claro. Se eu pegasse um groove, lógico que tem vários baixistas, mas se eu pegasse podia ser o Alphonse Johnson, ou podia ser o Paul McCartney, porque aí ele ia dar um molho diferente. Baterista. Fica com o Paul, então? Fico com o Paul. O baterista. Tá bem você de baixista. Deixa eu ver aqui, o baterista tem tanta gente boa, mas eu acho que se eu conseguisse juntar o Bud Rich com Paul McCartney de Bud Rich do jazz, ia ser um swing ali que ia virar uma loucura. Se eu pegasse de metais... Bud Rich na bateria, Paul McCartney no baixo. É. Tá boa a cozinha. Eu pegaria a metaleira do James Brown. Certo. O James Brown, aquela metaleira deles. Uma vez eu vi os caras tocando assim, o James Brown. É uma coisa de louco. Eu pegava os metais do James Brown. Aí eu queria botar um vocal, assim, com Chaka Khan, Aretha Franklin, eu botava três, né? Aretha Franklin... Só no backing, só no apoio. Só no backing, sim, não. Claro. Nem você pensar em chegar pra frente, não. Ella Fitzgerald, tá bom, professor? Ella Fitzgerald, gostei da sua terceira opção, entendeu? Ella, Chaka Khan e Aretha, só, né? Aretha Franklin, só. Aí o resto... Falta um guitarrista. Guitarrista, deixa eu ver quem podia ser que tem... Eu pegava o Jimi Hendrix, fazia seu Jimi Hendrix, assume, que banda, hein? Não precisa nem fazer mais nada. Tem lugar ali pra você fazer alguma não, coisa? Não, eu chegava aí e trazia uma pizza. Acabou, ia embora, pô. Já pensou você no palco aqui de algum lugar no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa cidade brasileira? Você olha pro lado, tem o Jimi Hendrix, Bud Rich na batera, Paulinho ali, e as três meninas, Rita, né? Ela... E as três meninas ali, né? E Chaka. É. A Rita, ela e Chaka. Uma coisa simples, né? Tão fácil. O que você fala? Crianças, é com vocês que eu vou ficar. Go, let's go. Isso, acabou. FM. Ronca, ronca. Ao ser com Primal Scream ao fundo, terça-feira que vem a gente volta, a gente começa a promoção com ingresso duplo do Primal Scream dia 24, sábado em São Paulo. Hoje a visita espetacular do Marcos Valle botou a tampa e um monte de coisa que a gente faria aqui para a nossa felicidade. A audiência está completamente nas nuvens com sua presença. Pô, surpresa, mano, aqui. Maravilha, fico super feliz, cara. Ao ser quantos minutos para acabar o milho? Infelizmente acabaram a pipoca. Basicamente acabou. É mesmo? Bom, então resta agradecer a sua presença, a sua simpatia, seu espírito de rádio difusão. Você é um radialista. Não, eu quero te agradecer pra caramba, foi um maior prazer, Alcir, valeu. Valeu, Maurício, maravilha, foi um prazer, aquelas coisas que você não espera que vai acontecer, e aconteceu hoje, amanhã é 7 de setembro, é outra história. Enfim, agora, se você me permitir, depois disso, eu vou voltar aqui para debaixo da mesa, se apaga as luzes quando sair, que eu vou ficar aqui, vou aproveitar e dormir aqui. Não tem problema nenhum, a gente vai colocar um disco da Rita Franklin aqui para embalar os seus sonhos. Maurício, obrigado, maravilha, Marcos. Maravilha. Super obrigado. E a partir de outubro, você pode ter certeza que a audiência vai começar a cobrar. Cadê o Marcos? Eu sei. Não, mas deixa comigo. Beleza. Um beijo, muito obrigado. Pra você também. Terça-feira a gente volta. Obrigado ao ser. Beijinhos, bye bye, tchau. Não deixe de participar durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Juca, um beijo, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.